Bom dia, aqui já boa tarde, que Deus abençoe. Estamos eu e Joel sentados aqui, acabamos de saímos do almoço há algum tempo, agora aqui é quase 2 horas, agora é 2h10 aqui, e foi uma manhã muito forte, numa aldeia muito difícil ali. As fotos podem transmitir, mas o que você vê com os olhos caminhando no meio é inexplicável. Teve fotos que nós nem tiramos, porque eram muito pesadas. Já passou 2 da tarde, o Luciano está na casa dele, nós estamos na base, muito bem instalados. Realmente não tem energia, o país é uma escuridão de noite, só daí aqui na base tem um gerador, para a glória de Deus. E graças a Deus temos um ventilador, porque é muito quente. E o pastor Luciano está cuidando muito bem de nós, e estamos bem. A nossa alimentação, como é feita, é coordenada pela irmã Vanessa, é o daqui, né? Arroz quebrado, aquele arroz que não existe no Brasil, que, né? Bom, sem comentar nem dizer quem no Brasil come. E frango desfiado. E hoje, ao meio-dia, a irmã fez ali um arrozinho desse mesmo tipo, com um pouquinho de salada, um suco de manga, sabe? E junto com um pedacinho de carne de água aqui engarrafada, né? É tudo muito caro. Um quilo de carne de gado é R$50. E, então é bem difícil. E realmente foi muito difícil o período de voo. E foram muitas horas, né? 5 horas até Porto Alegre, depois em São Paulo, e depois da meia-noite até as 8 da manhã. Depois nós fomos em Togo, foi muito difícil em Togo. Ninguém falava idioma, tinha um cara com droga, acharam que era nós. Pegaram eu e o Joel, revistaram tudo, e sem entender o idioma, né? E Deus, só Deus, nós sentimos Deus conosco. Era para nós estar muito mais cansados se Deus não estivesse conosco. Joel tá como deve estar, cheio da graça de Deus, e nós estamos muito emocionados, porque é forte ali. E não é assim, vamos no lugar onde tem pobreza. Só tem pobreza. É uma coisa que não tem explicação. É a única capital no mundo que não tem energia. E é uma pobreza que não tem explicação. A rua onde o pastor mora, não existe rua. É morro de 1 metro e pouco de altura, na rua assim que tem que passar. Não tem como você entender. Talvez eu consiga bater algumas fotos para você tentar entender, mas é inexplicável. Não existe rua, é uma coisa fora, horrível. Então, a base é bem feita, sabe? Eu vejo que o pastor Luciano, a casa dele, a base, tem boa estrutura ali, chuveiro, televisão, por causa daquilo tem ventilador, sofá, sabe? Tudo bem organizadinho, bom assim, nada quebrado. Mas fora, é uma coisa fora de série. Então eu quero saber que você saiba que a gente está bem. Dentro da base está bem. Fora, quando a gente entra na caminhonete e sai para fora e vê a cidade, é terrível. E essa é a direção, né? O pastor Luciano tem esse lugar como refúgio. Porque senão você morre só vendo tristeza. E nesse colégio foi tremendo. E cada turma que nós entrávamos, eles cantavam um hino diferente e citavam um versículo diferente. O que acontece? A água vem a cada 4 dias. Então, graças a Deus, aqui na base tem um local que é reservatório de água. Não é água potável. Sai, não é em grande quantidade, mas dá para tomar banho todos os dias por causa da questão da caixa d'água. Está nesse lugar que tanto precisa de Deus e precisa também de uma transformação social. Se puderem, orem pelo governo desse país, porque um governo que não tem uma empresa, não existe, pastores, uma indústria na nação. Isso é porque golpe em cima de golpe, problemas políticos sem parar, e essa instabilidade faz com que ninguém venha para cá. Então o povo fica sofrendo por causa desses graves problemas. Então, nós estamos bem. Graças a Deus, a base é uma instalação digna, nada luxuoso, viu? O que vocês têm aí no Brasil é 1000 vezes melhor, né, Joel? Com certeza. Mas, para passar uma semana e pouco, e é nisso nós vemos o quanto guerreiro são o missionário Luciano e sua esposa. Porque aqui é riquíssimo ter luz, é riqueza extrema ter água potável. As pessoas pela rua andando com baldes na cabeça, as crianças, alimentando-se uma vez por dia, aquelas barrigas de comer areia, de não ter o que comer. Então, é uma realidade muito pesada. Mas Jesus está aqui, está usando muito o missionário Luciano, e a gente tem visto assim, nos irmãos da igreja algo diferente. Os irmãos da igreja já têm uma condição melhor, exatamente porque existe muita gente como nós, que envia oferta, auxilia, e a igreja tem sido luz nesse lugar. Vindo aqui, aí você entende. Porque não existe luxo, não tem como ter, sabe? Nem se quisesse ia dar, porque o país não tem para oferecer. Eles vivem uma vida extremamente restrita e simples ali. e por opção daquilo que Deus falou com eles. E a gente, assim, olha, está encantado com eles. Não tem palavras para descrever o valor, o amor a almas que esse casal tem. Pastor, aqui é o presbítero Joel. Eu vi aqui perguntando como vive esse povo. E hoje de manhã nós estivemos em... Perfine de Areia, uma aldeia. Pastor, nós podemos ver a realidade desse povo. Olha, pastor, eu de manhã cedo me emocionei muito. Tive que me segurar em alguns momentos de ver tanto sofrimento, pastor Geraldino, desse povo. Mas agora o nosso doutor, a missionária essa, eles são de parabéns a cor deles de deixar ali a cidade, a capital de Porto Alegre, e ver, olha, sabe de Deus mesmo, pastor. E a pobreza é isso. A gente conhece. Agora chega o período da cheia, 3 meses. Achava que isso era benção. Só que essa coisa de viver aí, quando chove, como tirar realmente isolados. Até por isso, é de caminhonete, porque é terrível essa estrada. É um nível de terrível que é 20 mil vezes pior que no Brasil. Não existe comparação. Então, eles ficam isolados. E é um período onde morre muita gente lá, porque eles não têm o que comer. Eles ficam isolados, o pastor Luciano diz, das cheias. Então, é o período antes desta aldeia. E muitos magros, extremamente, são no máximo uma vez por dia. É uma alimentação extremamente pobre. São casas de barro com teto de palha. É uma pobreza extrema. A alimentação deles não existe luz na cidade. É muito, muito forte. É lindo e constrangedor. As crianças do ensino menorzinha, que só comem uma vez por dia, com 3 anos, entramos na sala deles, eles não cantam, eles gritam. Eles cantam gritado, nem tem força, não sei de onde tiram, né, João? É verdade. Só comida da escola, aquele arrozinho quebrado e um pouquinho de feijão. Eles prestavam melodias e estavam versículo bíblico, sem palavra, pastor, para ver a forma que eles adoram. Essa oferta trouxe grande alegria, passando para ele disse que 10 mil reais trouxe isto, que dá para olhar por um mês inteiro, mandou. Uma escola com 30 e poucas crianças. Aí nós já podemos ver como é bênção, sal, para manter, produzir esse valor. E para construir o texto, escreve sal. Não vão na igreja, não, para aprender lá, recebem, conhecem, são mudados. Nós louvamos a Deus, porque o pastor Luciano vai dar saltos de alegria. Porque é só Deus para ser, porque aqui é muito necessário. Estou no mesmo lugar, Aline, só que a internet é muito osciladora. As crianças de Guiné-Bissau são extremas caras. Eu tenho ideia, e essa luz aqui, que é uma luzinha, R$200 para manter. E é uma bem fraquinha. Só para ter tudo aqui é muito. Tudo de carne é R$50. 1 quilo de. Então, estreito. Tem outra de novo. É meu. Ele tem uma. Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Da Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou.